Controle Aracaju 3554. Salvador é o 3554. Prossiga 3554. Possibilidade de coordenar com centro nível final 150. Tá ok, aguarde. Trip 5514, autorizado nível de voo 150. Autorizado 150. Trip 55, 14, Sam Recife, 125, decimal 45, 126, decimal 85. 125, 126. Na 6200, bom dia, desço para emitir voo 050, vou ir na proa do NDB de Salvador, procedimento NDB da pistola 7. Autorizado 050, será 6200. Aguarde o sinal 6200. O senhor deseja prosseguir na chegada, Mari, e em Duna mudar as regras? O sinal 6200. Sena 6200, autorizado de chegada a Mari, desço para 050 e reporte para modificação. Vai na proeditada, Sena 6200. Controle de Salvador, Força Aérea 2021. Sena 6281, desça para nível de voo 050, vou ir na proa do NDB de Salvador, procedimento NDB de Salvador, pistola 7. Controle de Salvador, Força Aérea 2021. Passar 221 na sua identificação. Identificou. Tá me dando sentido, 21. Passar 221, contato serviço radar 65 milhas, Nordeste Salvador, desça para nível de voo 050. Informo que é o procedimento NDB da pista 17. Vou ir na proa do NDB de Salvador. O Fontaine 281, descida para o 050, NDB da 17, na proa do NDB. Azul 4208, desça para o nível de voo 060, chegada Mari, inicialmente o procedimento é NDB da pista 17. 060, na chegada Mari, NDB da pista 17, pista 17. Pastor 32, está na identificação. Pastor 32, contato radar 67 milhas Nordeste Salvador, desça para o nível de voo 060. Informo que o procedimento NDB da pista 17. Azul 4208 pretende fazer o procedimento do NDB ou prosseguir na ETA e mudar as modificações? Tem que fazer o NDB, bloqueia a parte direta. Preciso para o 208. Sente-se, Azul 4208, vou ir na proa do NDB de Salvador. Na proa do NDB de Salvador, 4208. Estacionamento 200, desce para 3.000 pés, esquina Galma 014. 3.000, tomei 14, estacionamento 300, pode considerar a restrição então? Autorizado de considerar as restrições do estacionamento 200. Azul 4208, desce para 4.000 pés, esquina Galma 014. 4.000, Romeu Índia, November Alpha, ingresso no corredor Vera Cruz, a partir através de Paripe. Xener 6200, visual, cancelamento do plano de voo, prossegue visual. Gente, cancelamento ao Juno 032, reporte visual com a pista no 7. Visual com a pista no 7. Plano visual com a pista no 7, 6200. Xener 6200, prossiga para a base da pista 1 no 7. Ok. A minha 200 está me tornando no 8 decimal meio. 8 meio, obrigado. Salvador, 6200. Setor Whisky para ingresso, base pela direita da pista 17. Chile 6200, autorizado base pela direita, melhor dizendo, reporte na final alinhado. Vento 130 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4. É, portal alinhado, 0 no 4. Capitão Golfo Victor Juliette, Fox Zero na presente posição. Zero na presente, o Alfa Victor Juliette. O 02221, desce para 4000 pés, Quina Gama, 0 no 4. Saia 2281, descida para 4000 pés. O 027, correção, pastor 32, desce para 050. Trip 5316, descend flight level 050, Amman arrival. Amman arrival, just make sure runway 17 is good. Flight Trip 5316. On your frequency, what is our number for me? 17. Number 6, 3, 5, 3, 1, 6. India e Eco Sierra, guarde cópia. Do India Eco Sierra. Seu estacionamento? E só mais um instante. Ok, iniciando afastamento azul 4208. Sem se aparte da perna base azul 4208. Passará a perna base 4208. Apartamento no Fernando Veralfa, está no Fernando Veralfa, está na presente posição. Controle de saia 2281 atinge 4000. Mantenha 4000 pés, hoje força era 2281. Mantendo 4000, 81. Vai uniforme. Que roupa, não vê bronca dessa Jorge. India XR pra cópia. Oceaner 6200, do solo aos 38, Olivra, última à esquerda, táxi em Lima, chame solo no 21-9. Esquerda, sai no corredor forte inicialmente, controle em 11935, a torre 1 no 8, meia dúzia, aciona 0135. Estão com você, lá de esquerda.